demais o Pretinho sem remédio. O dia em que o Pretinho esqueceu de tomar o remedinho. Peraí, aí agora. Ai, sem medicação. Sem medicação hoje. Começa não abrindo o microfone dos parceiros. É o que dá fazer churrasco em tonel. Tamo chegando uma latão, da tarde. Né? Ah, latão. Churrasco latão é essa loucura. Churrasco latão é nevoeísmo. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo, pelo site da Atlântida, atlântida.com.br, também pelos aplicativos da Atlântida para o seu iPhone, para o seu Android e para o seu Windows Phone. Fala aí, Maurício Amaral. Oh, beleza. Beleza, Amaralzinho. Porã. Tô aí, minha velha. Oh, legal, minha velha. Legal. Ontem tamo na minha aí. Volta tu não tava aí. Exatamente. Sabe que eu sinto muito a tua falta, né, Porãzinho? Eu voltei, tu não estavas. Tu voltou, eu não estava, mas agora estamos todos juntos. Agora estamos todos juntos nesse mesmo barco. Coisa boa, remando neste barquinho. Remando, não pode parar. Não pode parar. Não pode parar. E aí, Cajezinho? E aí, beleza? Tudo certo? Boa tarde. Tudo beleza. Boa tarde. Boa tarde, Mr. P. Boa tarde. Olá, como é que está? Mr. P esqueceu óculos também, além do remédio. Só letras grandes. Os tambores anunciam a chegada da estrela móvel do Pretinho desta quarta-feira. Roda! Roda! Tudo lindo, tudo 100%. Estamos aqui no Pretinho Básico, muito a fim de entreter nossa audiência até as 2 da tarde. Uhum. Meu nome é Alexandre Fetter e eu quero, antes mesmo de falar aqui do dia de hoje, dos destaques do Clique RBS, mandar um grande abraço a todos os advogados criminalistas que entraram em contato conosco, e não foi um, não foram dois, não foram 10, não foram 20. Sim. Foram dezenas de advogados criminalistas que nos escutam e gostavam ou gostariam, quiseram se manifestar acerca do que falamos ontem aqui no programa. E não adianta a gente continuar aqui falando no assunto, porque é isso aí mesmo, né? A gente tá junto, respeita o trabalho dos caras, os caras têm uma visão toda própria, e o Pi falou muito bem, o cidadão tem o direito à defesa. Mesmo que um criminoso, tá na lei, mesmo, né? Que um assassino. E é isso aí que os advogados criminalistas fazem. Defendem o cara, porque todo cidadão tem o direito, até o momento em que não pode mais defender, e aí sim ele está condenado pela justiça. Esse é o trabalho dos caras e a gente agradece, até porque ninguém tá livre de precisar de um advogado. Eu tô com os processos aí, Magnata. Tô com os processos aí. Processo, Pause. Eu queria que tu me indicasse uns criminalistas aí. Deixa comigo. Que eu vim lá do Maranhão, tá cheio de processo lá no Maranhão, tinha que sair correndo. Comigo, sai correndo, Magnata. Vamos nós aqui. Só terminar. Foi, Zero Hora de hoje, na reportagem especial, aborda muito, de uma forma muito embasada esse assunto, até porque tem o juiz que não... Tem o desdobramento do caso. Que liberou, né? O casal. Uhum. E uma promotora que é contra. Então são duas opiniões contrárias de pessoas credenciadas para, claro, isso, ao contrário de nós. Que a gente fez ontem. Exatamente. Né? Então, procurem, deem uma lida na reportagem especial da Zero Hora de hoje, que aborda muito prudentemente esse assunto. Hoje, quarta-feira, 4 de janeiro de 2012, hoje é dia do hemofílico. Hemofílico. O Neila não tá, né? Hoje porque ele é, né, hemofílico. Cadê o Neila, cara? O Neila tá... Tá com o Piangers? Tá. Adorando o bombo. Neila, Piangers e Marcelo. Tá. Imagina. E o Almir dirigindo. Que, velho? Eu vi o Monza com placa de Floripa ali na frente da TV. Eu acho que pode ser. Tá de Monza. Monza ao alto. E o Potter, cadê? O Potter tá atrasado, tá vendendo o carro. Ah, tá vendendo o carro, aí tá atrasado. Aí atrasou. Ah, no cartório. Acho legal, assim, botar os assuntos pessoais na frente do programa, né? Acho isso muito bacana, Potter. Eu sei que tu tá nos ouvindo. Eu não acho bacana. Venda de ingressos para o Planeta Atlântida do Rio Grande do Sul já está disponível em todo o estado. Por que para o Rio Grande do Sul? Porque o Planeta Atlântida Santa Catarina já está aí. Já está, né? Quase esgotado. Já estamos respirando aqui em Santa Catarina a atmosfera, o ar do Planeta Atlântida, que acontece nos dias 13 e 14 de janeiro no Sapiens Park, aqui em Floripa. Então é o seguinte, as entradas estão sendo comercializadas em 20 lojas de 11 cidades do Rio Grande do Sul, e o Maurício Amaral vai passar todas para nós. 20 lojas Renner, né? 20 lojas Renner das 11 cidades gaúchas que são, onde, Maurício. Onde tem as lojas Renner? Ah, é verdade, né? Quem sabe, sabe, né? Não precisamos informar aqui. Vai lá, todo mundo compra na Renner, né, planetaatlanta.com.br, tem tudo ali. Sim, sim, não, não, falando sério. Todo mundo tem sabe... os carnê da Renner. Todo mundo sabe onde tem uma loja Renner. Eu fiz meus carnê lá. Onde tem Renner, tem ingresso pro planeta. Tem ingresso pro planeta. Mas muito melhor do que ter o carnê da Renner é ter as roupas, tudo da Renner. Claro, verdade. A coleção do planeta. Tu sabe que... As camisetas com os nomes dos pretinhos atrás. Ah, não, isso não tem, isso não tem. Isso não tem mais. Não tem mais. Foi sucesso, foi sucesso. Foi sucesso um tempo atrás, né? Foi sucesso, esses por dias, isso parou. Esses dias eu vi uma tiazinha com a sacola da Renner antiga, aquela marronzinha e branca, cara. Que lindo, cara. Aí eu disse, aquela lá guarda mais coisa que a minha mãe. É verdade. A minha mãe, pra guardar uns troços velhos, eu vou te contar. Que até coisa. As roupas do meu pai, que já morreu há 20 anos, estão lá ainda. É mesmo? Ai, não bota as coisas do velho aí fora. Não, eu já disse, mãe... Vamos botar isso aí numa vamos caixa. Dá pra alguém que precisa. Meu pai não vai hoje em dia, já 20 anos depois, não tem mais problema. Eu acho que deve ter alguma coisa naquele armário que a véia gosta. A Rodaica defende uma situação que é a seguinte. Ela fala assim, a gente brincando quem é que vai morrer primeiro e tudo mais, essas coisas e tal. E ela fala, ó, quando eu morrer, já supondo que ela vai morrer primeiro. Quando eu morrer, tu não dá nenhuma roupa minha. Não dá nenhum sapato meu. Deus livre. Por quanto tempo? Esmalte. Por quanto tempo que não é pra dar? Um ano. Mas por que acredita na ressurreição? Não, eu acredito no sofrimento pós-morte. Ah, que tu vai ficar rondando por ali olhando. Vou ficar rondando, olhando, daí entendeu? Aí se tem uma pessoa com a tua roupa, tu vai lá e puxa o pé dela. Aí, por exemplo, a cremar também tem que esperar uns meses. A cremar não precisa esperar, não, Magna. Cremar, crema na hora. Vamos cremar e agora, na hora, Magnata. É a estação de cremar, né? Cremar no sol. Ah, cara, tá bem. Jovem embriagado ao volante mata ciclista argentino na SC4. Sabia que ia ter um, mas Maurício Amaral. Nós tinha combinado. Mas a gente tinha combinado. Pensa, Maurício Amaral, na família desse ciclista argentino. É verdade. Pensa, Maurício. Que é pai de família. Pai de família. Héctor César Galeano, de 54 anos, estava trafegando na ciclovia quando foi atingido. Bah. Onde foi isso? Foi em Canasvieiras, Floripa. Caramba. Aí o cara que tava dirigindo e que matou o ciclista se recusou a fazer o teste de bafômetro. Não vou fazer. Mas os policiais fizeram um auto de constatação de embriaguez porque o Anderson apresentava sinais que estaria sob efeito de álcool forte, assim. Tipo. Ei. Tava bêbado e matou o cara. É que daí entra naquela discussão de novo, né? É proibido beber e dirigir. Se o cara bebeu, dirigiu e ainda matou um, tem que ser preso, né? É. Pronto, acabou. Tem. Mas daí vai um juiz lá entender que daí, né? Aí tem as interpretações da lei, do indivíduo, não sei. Então não precisa ter lei. Pronto. Não, ele vai ser preso. Ou tira a lei ou prende a pessoa. Porque assim, óbvio que o cara não quis matar o outro. Óbvio que tinha toda uma situação. Não, mas aí que tá. Mas ele já tava numa... Sim, ele tava conduzindo a vida dele de uma risco, forma errada daquela hora. Fora da lei. Ontem eu falei isso aqui, eu acho que, tá, não sei se prendeu o caso, mas, por exemplo, pega esse cara aí que matou o ciclista, leva o cara agora lá no velório do cara, depois leva o cara, ou se ele deixou no hospital, vai até o leito do hospital visitar a pessoa que ele atropelou. Mas é de prender. Sei lá, é uma lição, entendeu? A pessoa tem que aprender uma lição, ó, eu não posso dirigir e beber. Ninguém okay, aprende é um lição bêbado, cara. Não, mas depois de são. Mas sabe que eu acho que... Entendeu? Eu pega o cara que... hoje e leva ele no velório de quem ele matou. Acho que chocar entendeu? A pessoa... Acho que leva ele no leito do hospital, tá vendo esse cara aí, ó? Mas além disso, tem que estar preso, pô. Qual é o significado de prisão preventiva? Preventiva. Não tem, né? Não existe isso, o significado de prisão preventiva. Depois que o cara matou, não tem prisão preventiva. Mas eu acho que nós estamos botando no mesmo saco uma pessoa... Estamos entrando de novo no assunto aqui, né? E tem outra. Nós estamos botando no mesmo saco uma pessoa que mata... De forma proposital, porque é um bandido, é um assassino, é uma pessoa que tem uma má índole, que tem um desvio de caráter, que sim, não que se adequa à sociedade. E o normal, outro que mata sem querer, como sim, nessa situação. Não pode, nós não podemos. A única diferença que eu acho, Pia, é que num caso desses, que foi um acidente, a palavra já diz tudo, ninguém quis matar o ciclista, a diferença é que o condutor estava bêbado. E quando ele bebeu e dirigiu, ele assume ele o risco de matar. Isso aí. Digamos que eu estivesse dirigindo e eu não tivesse bêbado, ou qualquer um de nós, já acho que é diferente, entendeu? É diferente. Aí tu faria o teste do bafômetro, tu ia estar de cara e aí ia se discutir a questão. A lei, nesse caso, ela como já é prevista, ela tem que ser aplicada de formas diferentes em cada situação. Perfeito. O que falta é ter uma punição, seja ela qual for, até para que sirva de exemplo, e o cara, quando for beber e dirigir, pensar, puxa vida, posso matar uma pessoa, e se isso não for tão doloroso, porque já deveria ser o suficiente, ele pode pensar assim, vou matar uma pessoa, e posso ainda me por matar cima também. Vou ficar 3 anos preso, limitado da convivência com, do meu filho, da minha família, da minha mãe. Então, por causa disso, eu não vou beber e dirigir. Alguma coisa tem que acontecer, sabe? Mas é que a gente sempre... Porque o mesmo acontece em boteco, por exemplo. Quantas vezes a gente vê num boteco, numa esquina, no outro dia, manchete, fulano de tal, bêbado, matou fulano por causa de uma briga, não sei o que, passional. Sim, blá. Sim. Então, o álcool, a droga, ele é um motivador, muitas vezes, para determinado tipo de atitude que normalmente a pessoa não teria. Seja num descuido num volante, numa violência. Por isso proibido. Então, mas tudo que falta. Não dá para prender que a falta pessoa. É uma punição exemplar, não só nesse caso, como em todos os casos, né, cara? Mas é que aí não é existe lei. Punição. Aí é não existe nenhum tipo de punição é para quem dirige e mata. Não existe punição para político corrupto. Não existe punição, cara. Existe lei e não, essa lei não é. E não... em toda lei há uma brecha, né? E as pessoas não são punidas. As pessoas tomam trago e brigam na Inglaterra, as pessoas tomam trago e brigam na Alemanha, na República Tcheca, onde se bebe muito, as pessoas brigam porque estão embriagadas. Só que aí lá não pode carregar arma, as pessoas lá não podem dirigir, as pessoas e lá vai não preso podem. Por desordem. Exato. Mas aqui não também preso. Não pode. Pois é, aqui também não pode. Mas aqui lá acontece. Eles cumprem porque sabem que vai lá na frente vai acontecer uma coisa. Irmãos gêmeos nascem com 5 anos de diferença no Reino Unido. Ah, não. Olha só, Magnata, que louco. Isso aí, a mãe tava bem desligada, hein? Graças tava ao... bem desligada, a tiazinha lá. Deixou plantando lá. Graças ao congelamento de embriões gerados ao mesmo tempo em 2005. Em 2006, 5 embriões foram gerados e 2 implantados na mãe, o que resultou no nascimento de Roman em 9 de dezembro... De 2006. Os 3 embriões restantes foram congelados até o casal decidir ter outra criança, então só no ano passado. Florian nasceu em novembro do ano passado, 5 anos após seu irmão gêmeo. Que loucura! Olha a loucura do troço! Tu pode guardar, né? Caraca. Tem gente que faz isso até com viúvas ou viúvos, né? Aí ela perde, por exemplo, perde o marido, mas guardou o embrião, né? Exatamente. E aí depois gera um filho do marido. Depois do marido ter morrido. Tem loucura, gente, né? Por exemplo, pessoas que têm, homens que têm câncer no testículo, por exemplo, que é um câncer comum até em homens. O cara que vai passar pela cirurgia... Não, mulheres não. O cara que vai passar pela cirurgia, ele pode, antes dessa cirurgia, guardar o material genético para que faça logo depois uma fertilização, né? Isso mesmo. Isso acontece muito. Agora, tu imagina que louco os pais dessas duas crianças, né? Com 5 anos de diferença, viram um crescer e depois vão ver outro igual crescer. Mas será que eles são idênticos? Pois é. Manda foto. Acho que sim. Não, mas como é que são gêmeos, né? Agora não lembro das aulas de ciências. Univitelinos e bivitelinos, é isso? Tá, e aí bi idênticos. É porque eles já não estão próximos. Então, bivitelinos eles... é raro. É raro que são gêmeos diferentes. Os meus irmãos são... dois grandes amigos. Meus irmãos são um casal, é um casal de gêmeos bem diferentes. A grande maioria é univitelino, que são os iguais. Muito bom. Venda de veículos bate recorde pelo 5º ano consecutivo no Brasil. Que vai parar, cara? Não, já parou o trânsito, né? Parou? Sim, o trânsito parou. Em 2011 foram emplacados 3 milhões e 600 mil novos veículos. É verdade. E para tentar deter as mortes dos motociclistas, dos condutores de motocicletas, a EPTC em Porto Alegre vai oferecer curso de pilotagem consciente sobre 2 rodas. Bacana, hein? As aulas para os motociclistas devem ocorrer no Veloparque, o Autódromo Internacional de Corridas, localizado aqui pertinho em Nova Santa Rita. O curso vai ser de graça e pode participar quem já tem habilitação para moto. Boa, hein? Agora é impressionante porque todo mundo hoje em dia, 90% das pessoas que trabalham hoje, indiferente do salário, podem ter carro. Pode. Isso é bacana porque faz com que as pessoas possam ter um bem que é tão bacana e tal. O sonho de consumo do brasileiro. Ao mesmo tempo é um caos, né, cara? Sim. Porque não comporta, não tem estrutura para exportar tudo isso. Pode comprar um carro sem zero de entrada em 60 vezes. Aqui, ó, agora, principalmente nas viagens que a gente faz no final de semana e tal, tu pega a estrada, tu olha pros lados. Cara, é uma coisa absurda se tu voltar no tempo 30 anos atrás, que é o meu caso, do Fera, a maioria aqui, quase todo mundo aqui, né? Que pegava freeway com o Corcel do pai lá em 1980. Freeway vazia, tranquila, e segura. E tu conseguia andar com 20 anos com o carro, era um milagre, teu pai liberar, porque pra ele já era difícil ter. Hoje, cara, a pessoa começou a trabalhar com 3, 4 meses. Passou no vestibular, ganha carro. O carro era a joia rara da família, né? Era o carro da família, né? Hoje tem o carro do pai, o carro da mãe, o filho mais velho. Basta ver que tem apartamentos pra vender com 8 vagas na garagem. 8? 6 vagas na garagem. Só? É. Como é que faz? Mas aí é uns grandes magnatas. Tá ruim, né, cara? Tá ruim pra todo mundo, né? E sabe tá qual é o outro problema também? Que assim, ó, pessoas com nenhuma experiência ao volante pegam um carro e vão pra praia. É. Vão pra uma autoestrada sem experiência ao volante. E pior, e bebem ainda por cima. E bebem. É verdade, é verdade. E morrem. E matam. É. É verdade, Peter. E como desvaloriza o bem, né? Porque quando a gente era criança, um carro era um bem importante. É, é verdade. Eu fico pensando para as crianças hoje, quando elas tiverem a nossa idade, o que, que vai ser um bem importante? Porque as coisas se desvalorizaram tanto, né? Sim, é verdade. Eu me lembro do telefone. É, assim, o acesso fácil do telefone fixo. Ter um telefone fixo era uma aquisição para a família, que estava numa lista e tal. Eu me lembro que teve uma época que o bicho pegou lá em casa, lá, meu pai ficou sem emprego. Vende o telefone. A mãe tava, né? Vamos vender o telefone. Tentando aqui dar uma aprofundada nisso, talvez, quem sabe, o grande desafio na próxima geração, o bem este seja a paz de espírito. Tomara. Olha, Magnata. Estou por essa. Eu gostei disso aí, hein? Porque... Eu tô procurando essa paz de espírito. Todos os valores foram diminuindo. Fácil. Todos os valores, independente de ser valor material e espirituais, também, sentimentais também. Então, o bem material vai ser tudo muito fácil. Talvez o grande desafio seja encontrar o equilíbrio no espírito. É verdade, Mr. A vida não tem mais valor, se mata por qualquer coisa. Né? A amizade, o valor da amizade, as pessoas já não dão mais. É verdade. Né? De uma forma, estamos generalizando. Mas os sentimentos, né? As pessoas se traem umas às outras, claro. Enfim, independente da relação. E quando eu falo paz de espírito, ou coisa assim, para aqueles que não têm a crença do espírito, eu me refiro à consciência, né? Consciência. Sim, cada um com a sua fé, cada um com a sua crença. Uma coisa que um amigo meu me diz esses dias: meu, depois que tu encontra a paz, velho, não tem carro, cerveja, mulher e tal que vá te suprir essa é o desapego, né? Essa coisa que o Porã relacionou. Carro, cerveja e mulher. Segundo o Porã, essas são as três coisas que podem poder situar o olho que vem. Óbvio, Rodaica. São três coisas, Rodaica. E eu vou explicar por quê. Rodaica, deixa eu te dizer. Rodaica, Rodaica. Rodaica. Quer alguém se afundar aqui que seja o Porã? Deixa que eu já tô preparado. Eu colocaria time de futebol aí junto. É o quarto. Rodaica, eu vivo numa linha tênue entre essas tentações e a minha paz. Eu tenho muito medo dessa tua linha, Porã. O Porã utilizou os três artigos, e os três artigos misturados, aí é que tá o problema pro homem. O homem com um bom carro, com uma cerveja na cabeça e com mulher por perto. Ah, Deus, o livro. Mas é uma perdição, cara. Se perde. É a perdição, mas é. Se não tiver com foco, como né? Como é que eu não vou? Se não tiver com focar, foco, se perde. Focar. O problema é focar onde, né? Porque é tanta Rodaica, opção passar nem pra escorrer. Olha, Rodaica, eu tava realmente com saudade tua. Porque de vez em quando tem que ter alguém pra puxar. Deixa eu liberar o último destaque do Clique RBS, até pra gente fazer um contato com o cara. O Ronaldo, nosso querido Ronaldão. Ronaldo Nazário está com Deus. Olha aí, cara. Emagreceu um pouquinho. Ele pegou a doença durante o feriado de Ano Novo em Trancoso, na Bahia. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, como se sabe, e na dengue clássica, a pessoa contaminada tem febre alta, seguida de dor de cabeça, dor muscular, náuseas e manchas na pele. Dá uma moleza, né? Hemorrágica, é tudo isso vezes 5. Ah, nós temos que ligar pra ele. Porque que liga pra ele, doutor Pedro? Qual é o número, doutor? Qual é o número? Pergunta só como é que ele tá. Nobe. Nunca me lembro do número dele, cara. Alô, gordo! Olha a vozinha dele, cara. Eu diria borocochô, né? É, né? Será que perdeu a fome por causa da doença? Tá fumando, agora, tá fumando. Tá fumando. Tô fraco, tô tonto. São esses sintomas. Falta de comida. Parece a Copa de 90, hein? Teve aquele pinipá. O Edmundo tá aí pra te substituir, Gordo. Entrou o Edmundo. Pedro Bial, Pedro Bial é o problema. Eu tô meio tonto, não sei nem. Tô falando com quem? Com o Pretinho Básico. É. Sabe que o Bial nos ouve, né, o Gordo? O Bial nos ouve. Bial nos ouve aqui na rádio. Bial nos ouve, sim, tô ligando. Dá um alô pra ele. Dá aí, ó, o Bial tá na linha. Vamos ver se a gente consegue contar. O Bial. Alô, Pedro Bial. Aí, galera da Atlântida. Aqui é o Pedro Bial. Aê! Pedro Bial. Dá uma dica pra nós aí, Pedro Bial. Se tu pudesse dar uma dica, qual é a dica que tu daria? Galera da Atlântida, aqui é o Pedro Bial. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta: use filtro solar. Aê! Tem que ouvir isso aí. Não, e no teu caso é filtro solar e repelente, Ronaldo. No meu caso é repelente. Mas o bicho tá de pé ainda. Isso é o que tu tá dizendo, que diz que essa doença vem aí, não sei. Canta, vem aqui que eu te mando. Olha aí, olha aí. Começou. Mas eu tô indo, tá? Uma prata na hora de almoçar agora. Ah, sopinha. Tá sem fome? Vou dar uma banda no shopping center. E o Damião, como é que tá o negócio? Damião, vai patrocinar, não vai? Como é que é? Tá bem encaminhando. Então tá ótimo, ele não quer muito assunto. Quem tá falando? É o Pi. Pô, Mr. Pi, que saudade. Infelizmente, não pude estar no teu jogo da semana passada. Viu? Fiquei sabendo que tu jogou um bolão lá no estádio do Aimoré. Muito, queria fazer uma dobradinha ali contigo na frente, uma parceria não deu, né? Era dobradinha com ele, cara. Dobradinha com ele. Dobradinha comigo mesmo, Mocotó. É nóis que tá. É nóis que voa, bruxão. Um abraço. Uma próxima, valeu. Boa, melhoras aí, Gordo. Valeu. Opa. Aí, meu querido Marcelinho! É verdade, Peter! Muito bom estar de volta! É verdade, o cara fica chamando a vinheta, é verdade! É verdade! É verdade. Não, mas te o dou pessoal espaço, sempre né? Tem mais um comentáriozinho. É verdade! É verdade! Puta, é verdade. Agora tem outro Marcelino. Marcelino Lino. É verdade. Marcelindo. É verdade. Me chamam assim. Onde? Na minha cidade. Qual a cidade, Marcelo? É verdade. Lá em Itapicirica da Serra. Itapicirica é lá, da Serra. Tem tudo a ver com o Dib, essa cidade. É verdade, Peter. É verdade. Ceguinhos lá, né? Vamos às notícias. Vamos. Baixa a temperatura aí, doutor Alceu. Baixa a temperatura, Alceu. É verdade. Bêbado. Homem tenta liberar o carro do amigo alcoolizado e também preso. É verdade. Não, cara. Ele foi preso. Pra liberar o carro do amigo que dirigia embriagado, o homem se apresenta bêbado no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Rio Grande. Eu vim tirar o KG. E os dois são presos em flagrante. Pô, Maurício. Pô, que bom te ver aqui, Maurício. É verdade. Maurício é bruxo, cara. É verdade. Eu vim tirar aqui, KG. É verdade. Foi justamente essa situação. Foi isso mesmo que aconteceu. Homem é flagrado. Vamos à próxima notícia, Beba. Homem é flagrado em ato sexual com cabra. É verdade. Peraí. É verdade. Isso acontece muito no interior do estado. Não, foi na Tanzânia. Lá pode. Lá na Tanzânia. É verdade. Prestem atenção na notícia. Olha a cabrinha. Olha a cabrinha, coisa linda. É verdade. Olha que com essa cabra eu ia. Que isso? É verdade. É verdade. Família quer que ele se case com o animal. Opa! E pague o dote. A família quer o dote. É verdade. O suspeito admitiu que vinha se encontrando com a cabrinha já faz algum tempo. Que bonito. Tá bem envolvido. Se envolveu emocionalmente. Que loucura. Tá bem envolvido. É verdade. Tô envolvido. Americano rouba veículo da polícia e é flagrado dirigindo só de cueca. Oh. Que isso? É verdade. Quem aqui nunca sonhou em roubar o veículo da polícia? Tu inventa essas histórias, né, Marcelinho? É verdade. Não invento, não. Isso é a produção. É o Amaral que inventa. Isso é a produção. Isso é o mundo cão, amigo. Mundo imagina cão. Só. Você já imaginou pegar um carro da polícia e fazer loucuras e dentro dele? De cueca. Eu adoraria. De cueca, olha só, terça-feira que vem. Nós temos um compromisso em Florianópolis. Nós vamos fazer um churrasquinho com a rapaziada da Polícia Rodoviária Federal. Olha! E vai ser nesse dia que eu vou pilotar uma viatura da da Polícia Rodoviária Federal. Bêbado. Não, bêbado não. Eu sou de cara, mano. Esse caso aqui ocorreu em Jackson. Ah, lá em Jackson tem muito cara de cueca. No estado de Michigan. Durante a perseguição, o sujeito chegou a dirigir a mais de 165 km por hora. Isso, louco. Peladão. Só peladão, de cueca. Só de cueca. Não, só de cueca. É verdade. Se beber no caso, os caras pegam um carro de polícia uma hora, é verdade, né? Pegam. O que eu não entendo... Pegam sim, pegam dois, sim. Eu acho, né? Bah, não lembro. O que eu não entendo é que não pode dirigir de cueca, tu não pode andar na rua de cueca. Não, no entanto, tem chinelo. Propaganda com o cara de cueca, tem foto e que geralmente o corpo dos caras não é parecido com o nosso, né? Geralmente por isso. Quer dizer, tirando o Pio, o Maurício, né? Os nossos... E o Potter que tira a roupa em todos pra trola, né? Tá precisando aumentar a audiência do Patrola, porque não vai adiantar com esse negócio, pode, tem que falar pra ele, eu acho que não é o caso, ele, né? Ele pegou um gosto muito grande por isso, sabe, Porã? Ele gosta Rodaica, muito de mostrar os peitinhos eu e tal, digo, agora Rodaica, tem cueca, ele, sábado no Patrola tem cueca do Patrola. Peitinho com estufinho de pelo, né? Estufinho, Voltou muito diferente de São Francisco, ele mostrou uma bandeira do arco-íris que ele comprou. Sim, tá aqui no estúdio. Ah, é essa aí. Essa aí. Essa aqui. Que coisa. Lá de Castro. Quem te viu, quem te vê. Marcelino, obrigado, tá? É verdade, muito obrigado. Vamos ver aí, Mr. P. Vamos, abraço pra uma turma que tá trabalhando em Joinville agora construindo uma casa. Que beleza, mano. Seu Luiz, Juliano e equipe, que agora deve estar dando risada ouvindo o nome dele. Martelada. Atenção, mulheres, saibam o que irrita os homens na beira do mar. Olha! Na beira do mar, todo mundo brinca. Presta atenção. Na beira do mar, e o que que irrita um homem na beira do mar, quando a mulher fala? Não, Pia, eu vou querer, sem querer faltar com respeito contigo. Acho que um minuto de silêncio, né? Sem querer faltar com respeito contigo, mas a nossa audiência vai entender que 27 minutos depois do início do programa acaba de chegar ao mesmo Luciano Potter. Não sei nem porque veio, sabe? Tu tava tratando os teus problemas pessoais, né? Não, serviço da rádio. Não. Vendeu o teu carro particular. Esse dinheiro vai, nós vamos gastar em Floripa. Vai ter um momento do programa que a gente vai dar um up num quadro importante da rádio. Ah, vai. Tá bom. A pessoa veio desde lá no carro matutando o que que ele ia dizer. O que ele vai dizer? Não, desde o carro não, ontem, de noite. já. Ele vai elogiar os classificados, é isso. Sabe que na semana passada, nas tuas férias, Peter, eu durante 2 dias, eu me atrasei. Não era férias, era folga. Uma folguinha. Dois dias eu acabei me atrasando, e inclusive um deles, porque furou o pneu na estrada. Não brinca. E aí, eu ouvi o Potter falando, dizendo: olha, alguém precisa avisar o Pi que o programa não é 1h10. Não é 6h10. Puta, cara. Aí, uma semana depois. Lamentável. A que se faz é que se paga. É verdade, o inferno são os outros. Não, mas eu sei que o programa é 1h06. Hoje foi um erro. O Pi pensava que era 1h10. Mas essa é a diferença. Mas o Mr. P estava falando, Potter, quando tu entraste. Eu entrei com a mãozinha no bolso calado, mas sim, vocês fizeram foguetório, né? Humildade. Mas foi foguetório é que tu maior. É um cara que não passa despercebido. Foi um, né, foguetório maior que o de Capão da Canoa, pelo menos. Tu é aquele cara que entra na sala de aula atrasado, tranquilo, assim, como se. Tranquilão. Claro, ninguém me viu, sempre e tal. E nem um aluninho de 7 anos, um colégio de Porto Alegre, a professora chamava ele: ô fulano, presta atenção. Ele olhava para o professor e dizia: só um pouquinho, professor, já falo contigo. Beijo, Theo. Vai daí, Mr. P. Potter, o e-mail dizia assim: mulheres, saibam o que irrita o homem na beira do mar ali. É um serviço. Maiô, já foi dito? Não, vamos começar isso agora. Não, para. Maiô irrita, né? Ó. Chamar o homem com um apelidinho do tipo fufuxo, bem. Tchutchuco! Fufuxo é ruim. Não, né? E desencorajar o cara a fazer coisas de homem, né? Tipo, o cara tá indo no mar, ela grita assim: cuidado com a... Como é que é aquela não coisa? Vai no fundo! Fofuxo! Cuidado com o refúgio! Não vai no fundo, não vai no fundo, amor. Eu tô adorando, porque isso pode servir de dica pras mulheres na hora de se vingarem das coisas que os homens fazem na beira do mar e que elas não querem. Mas na beira do mar todo mundo brinca. Então, por exemplo, olhou pro lado: amor, cuida do refúgio! Sai da samba aí na beira do mar, todo mundo brinca. Na beira do mar, mas tem razão. Eu acho que o cuido repuxo é brabo. Não, cuido não, vai, não vai no fundo. Não vai no fundo. O repuxo é legal. Não vai no fundo. É coisa pra criança pequena. Eu gosto daquela mulher que diz: vai lá, cruza a arrebentação e volta nado. Cruza a arrebentação e te afoga, o desinfeliz. Aí tu sabe o que essa mulher quer, né? Ela não quer te ver mais na frente. Claro. Ela quer que tu vá e alguém te carregue. Pedro, não sei se tu viu, tem agora umas... Aquelas pessoas que salvam a pessoa lá dentro, Salva vidas. Mulheres. Ah, é? Mulheres. Salva vida. Pessoa que salva as pessoas lá dentro. Mas aí vai aumentar o número de afogamentos. Esse dia eu tava ali naquela aguinha, na primeira aguinha, caí, desesperado. E a mulher só olhava lá de cima, né? Não aconteceu não, nada. Não colou, não colou. E ela usa aquelas tanguinhas assim. Ah, legal, para, não, que usa tanguinha nada. Tu tá vendo muito seriado Miami, não sei o quê. Malibu. A mulher lá. Anderson. É, a Pamela Anderson. Califórnia. Que é mais pique, irrita o homem na bela. Esta aqui irrita muito. Vamos ver. Esta irrita muito. A mulher levantar, vai lá comprar milho, coco, ó, né? E fica meia hora lá. Ah, não! Essa é muito. Por que ela ficou meia hora pra comprar milho? Pastel, né? Eu tava esperando o pastel. Sim. Mas tu tá ali no controle, tá de olho não, nela. Não, mas o quiosque é longe. Quiosque longe, bota a coleira pra ir, né? Bota a guia. E fica lá e tem os morenos cantando. Dessa vez te peguei de jeito. Na batilha aqui, aguenta você. Aí não dá, né? Uma coisa boa que é, tu tá na praia com a tua mulher assim, tá, e vão dizer que a tua mulher é gostosa, né? E aí ela sai assim pra fazer essa coisa, pra comprar um milho, né? Ou uma cerveja pra ti. E aí tu fica olhando ela indo e os caras olhando pra bunda dela, assim. Eu fico feliz quando os caras olham pra bunda da minha mulher. Sabe, fica olhando assim, pô, legal. Tu acha que não é só eu que gosto da bunda será da minha que mulher. De repente é melhor tu nem vir chegando ao meio-dia. Olha só, percebam a mudança. Até a saída do ano passado, 2011, o Potter dizia que não falava de sua vida pessoal. Não, agora tá falando agora da bunda da mulher. Ele diz que gosta que os caras olhem da bunda da mulher dele. Não, bunda da mulher dele. Não, importante, importante. Eu tô falando, só um pouquinho, Porã. Só um pouquinho, Rodaica. Só um pouquinho, Porã. Só um pouquinho, Porã. Se eu abro a boca aqui, tu sabe. Por quê? Eu não sei do que tu tá falando. Eu não sei se tu trago mais disco, Porã. Eu só quero te dizer. Não, eu vou dizer antes de ti, Porã. Ele te ameaçou, Porã. Se eu abro a boca aqui, tu sabe. Mas eu não tenho nada, minha vida é um livro aberto. Então abre a boca, Porã. Eu comprei um disco, Porã, e o Porã não precisou me pagar. Comprou um disco. Tá tudo dentro do Porã. Comprou o silêncio do Porã. Gente, vamos na lista. Comprou o silêncio do Porã. Eu não falei da minha vida atual. Não falei da minha vida atual. Vidas antigas. Quer dizer que na minha. Não, é legal. Não, eu quero dizer que eu quero dizer. Cala a boca, pô. Eu acho. Deixa falar. Eu quero dizer que eu nunca fui na praia com ela. Como não? Não quero mais falar da minha vida. Como não? Claro que não. E esse final de semana passado, tu queimou os pés? Não, eu queimei só. Tu foi no patrola? E eu vou te poupar. Tô mandando a continha do hospital lá já pra Rodaica, pra chefe. Minha mulher, ele falou. Minha mulher, eu ouvi. Cara, eu trouxe o pai. Outra coisa que irrita o homem que a mulher faz na beira do mar ali. Carregar coisa demais. Não, mas isso aí já começa saindo de casa. É, isso irrita o homem. Pra ir pra praia. É pra praia, não é mudança. Não tem menor graça ir pra beira da praia e não levar as coisinhas que precisa, entendeu? O que tu precisa? Brinquinho, pulseirinha, anelzinho, sandalinha. Por exemplo, assim, tem que levar uma boa cama, né? Pra deitar de frente. Sim, não vai brincar naquelas cadeiras de costa, já deitou naquilo, é horrível. Não. Maurício deitou. Maurício deita que a gente já viu de bundinha pra cima. Tem que levar protetor, hidratante, creme pro cabelo, um pente, uma escova, um espelho pro rosto. O que a mulher precisa na beira da praia? Não, o que a mulher precisa na beira da praia, na beira do mar, ela já sai de casa, que é a jaqueta de couro e a calça comprida. Então, além disso, as meias. Bota uma luvinha, quem sabe? Agora, mais do que isso, vai querer. Que mulher sente frio, né, cara? Pode estar 40 graus na beira da praia, um ventinho de leve, a mulher. Ai, que frio! O homem é simples. O homem numa mão carrega o guarda-sol, na outra mão carrega a cadeira que ele vai sentar. Isso. Dentro da cadeira tá o livro que ele vai ler. Não, o homem não leva a cadeira pra beira da praia. Tem a santa paciência. Claro que leva. E livro ainda? Não, ô, Potter. Não, dentro da cadeira. Tira o livro e bota uma coisa de cerveja. Zero hora. Calma. Frescobol. Calma. Uma zero hora. O homem leva o isopor. E no ombro. O isopor com cerveja. É isso que eu preciso pra jogar na praia. E o óculos escuro, né? Frescobol. Tu vai aprender a usar o óculos escuro, pô. Isso, eu olho, Maurício, eu não tenho vergonha, meu relacionamento é aberto. Tá, pra isso. Tá namorando? Tem mais alguns ainda aí? Tem amanhã uma. Não, hoje às seis. Ah, tu não vem hoje às seis. Tá, mas passa pra outra. Não, amanhã uma. Amanhã uma, então. Guarda. Não, sexta-feira que a Rodaica vem de novo aqui. Então depois dos comerciais. Depois dos comerciais, então, beleza. Depois dos comerciais, show de bola. Vamos fazer os classificados. Imperdível o programa depois dos comerciais. É que a Rodaica é imperdível. Que maravilha isso. Olá, pessoal do Pretinho, tô reformulando minha empresa e com isso vamos mudar a configuração do nosso escritório, pois nossa atividade exige algo mais informal no momento. E vou falar, o material é de babá. Os móveis são lindos e novos, não tem 2 anos de uso, tenho mesa de reuniões, mesas de trabalho, balcão, ar-condicionado, TV de LCD, tô vendendo de barbada. Interessados, enviem e-mail para móveisescritoriopoa@hotmail.com. Outro parceiro aqui tá vendendo o iPod da Apple Classic, que é o prata. É novo, não tirei da embalagem, pois ganhei e já tinha um. Vi no site oficial da Apple que o preço é R$869, mas estou vendendo por R$650. Quantos giga? Não diz. Né? Meu MSN é isa.duarte. Ah, o Duarte é com 2 T's. Isa Duarte. Isa.duarte. @hotmail.com. Agradeço desde já. Boas festas a todos. Ela mandou antes do fim do ano. Esse Natal. Antes do Natal ainda, né? Tá na fila. Tá bem, foram as duas ofertas de hoje dos classificados. Pode, fala aí. Posso dar voz mesmo? Sim, voz de verdade. As pessoas não acreditam no classificados, né? Manda. Tu me dá 10 segundos? Dou, todos. Não vai, não. Um. Quanto vai, pô? 2, 3. Quatro. Que isso, maluco? 5. Deve ser o comprador 6. Dele. Vai chamar o cara pra falar no ar aí. Esse é o namorado. Depois emenda. Rodrigo de Bem, que saiu de Rio Grande. O irmão dele escutou o classificado do Pretinho. Certo. Que eu tava botando o carro à venda. Ele saiu de Rio Grande e veio comprar meu carro. Parabéns, Rodrigo, pela tua é muita cara de pau. É cara muita falar, deixa cara de pau. Na verdade, eu queria que o Almir comentasse a minha compra. Infelizmente, o Almir tá fazendo a vistoria do carro. O Almir tá com a Neila lá fazendo a vistoria. Mas, ô meu, tu atesta, então, aprova os classificados do Pretinho. Só que... Cara, atesto. Eu acabei de comprar o carro, né? Não andou no carro ainda, né? Não andei. Tu tem certeza que vai ser melhor depois, né? Tu trouxe o guincho junto pra levar o carro pra Rio Grande? Já assinou a papelada toda? Na verdade, eu fiz um voto de confiança. Merece. O guri merece. Sim, eu faço isso há 5 anos. Guri de família, íntegro. O último voto de confiança que o Potter fez foi num carro que o Maurício vendeu pra ele. Pergunta se foi legal. Não, mas ele comprou, né? O problema é que é comprar carro do Fetter do Maurício. De mim, tá tudo tranquilo. E diga-se de passagem que o que tu tá vendendo não é o que tu comprou deles. Não, são outros. São outros, cara. Manda um abraço pro teu irmão que ouviu aí, cara. Ah, é. Pô, mas manda tu, né? Quem sou eu? Como é que é o nome dele mesmo? Eduardo Deben. Eduardo Deben, foi ele que escutou. Tá no primeiro ano de psicologia lá na FURG em Rio Grande. Em Rio Grande, todo mundo nos escuta no cassino no Rio Grande. Muito obrigado, Rodrigo. E na verdade, o carro é pra minha esposa, né? Ah, tá certo. Caroline Deben. Ah, que legal. Caroline, a primeira atitude, Caroline, olha, lava só o carro muito. Por dentro, especialmente o banco do carona. É uma pessoa que conhece, né, o homo, qualquer aquela coisa. Aquela mancha no banco do carona é sabonete. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, 15 minutos para as 2. Estamos com Coca-Cola. Neste verão, abra a felicidade no volume máximo. Abra a felicidade com Coca-Cola. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Ofertas da Vivo no Verão Colombo. O melhor do verão pra você curtir sem parar. Aproveite. Panvel, você sempre vem. Doutor Alceu. Doutor Peter. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. Eu nutro um carinho pelo Doutor Alceu, que chega a ser impressionante. Tudo bom, Doutor Alceu? É recíproco, Doutor Que Peter. Bom, Doutor Alceu. Sensacional. E aí, Doutor Alceu, novidades aí da dupla de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não? É papa, Peter. E deu Ganso também, né, doutor Peter? O que houve com o Ganso? O Ganso vai ser papai! É mesmo? Que legal! Afogou o Ganso e engravidou a namorada. Coisa boa. Papa, depois do Neymar, o Ganso. Veio o Gansinho. E é com namorada ou com... Não. Piriguete. Não. É uma garota. Ele terminou o namoro alguns meses atrás e aí engravidou essa menina e já disse que vai fazer o mesmo que o Neymar. Vai assumir. Vai bancar. Mas não vai praticar a paternidade. Vai assumir, mas não vai praticar. É, camisinha não existe, né? Pra jogar. Potter? Não existe. Poderia falar outros meios também de evitar crianças, mas eu não vou falar por causa do horário do programa. Doutor Peter, hoje tem o Figueirense e o Grêmio na copinha, doutor Peter. Olha que maravilha. Mas não é um contra o outro, né, doutor? Não, é um contra o outro, né? Exatamente. É. O Figueirense vai jogar com o Nacional às 16h. E o Grêmio? O Grêmio não sei. Ah, o Grêmio é com o time do Amapá. Nunca ouvi falar. Viram, no sol das 3. Vira a cena do Maqueiro do Inter. A cena do Maqueiro foi demais. O jogo do Inter. Ah, foi espetacular. Coisa mais espetacular. Almir Maqueiro. Maqueiro de costas pra maca, tá? E aí o jogador no chão. Aí ele foi levantar, só que a bunda do Maqueiro tava muito próxima. Ele botou a bunda muito pra trás. E aí ele levantou a maca e botou a cara do jogador na bunda dele. Deu uma enterrada. E aí ele baixa, porque ele baixa e sobe de novo e dá de novo. Ah, não, cara. É espetacular. Vamos botar no blog do Pretinho hoje de tarde. O Maurício vai colocar. Era isso, doutor Peter. Só isso, doutor Alceu. Mas tem nada. Pagaram, nenhuma contratação, ninguém, Grêmio não comprou ninguém. Havaí, por exemplo, não comprou ninguém. O Havaí Figueirense, tá em tempo, Criciúma, né? Joinville. Compraram tudo ontem. E viram que o Dagoberto chega e se apresenta no Inter. Sim. Agora de tarde. Né? Eles compram de tarde, doutor Peter. É às 6:30. Ah, entendi. De manhã tá bom, eles ligam e de tarde eles dão um cheque. Muito obrigado, doutor Alceu, pela sua participação. De manda nada. Aí, Cajezinho. O promotor vai retornar o assunto depois dos comerciais. É verdade. Cajezinho, segura aí. A pedido da Rodaica, vamos seguir a lista. Vamos lá, então. E já vamos aproveitar, mandar um abraço. Seu Valdir, sogro do Diego Florei, da Vera Louca, estamos ouvindo o Pretinho agora, dando risada no litoral. É o sogro do Floreio. O sogro do Floreio. Tá grávido, né? Tá grávido. Sim, parabéns. Diego tá grávido. Esposa, família toda. Isso aí. A lista segue dizendo assim, atenção, coisas que mulher não deve fazer, porque irritam o homem. Na beira do mar, ali. Atenção. Soltar uma frasinha do tipo, já vai começar a beber. Essa é clássica. Puta merda. O tempo que eu bebia. Cara, primeira latinha, primeira, né? Latinha. Quando eu bebia na praia, isso acontecia por volta das 11 da manhã. Já vai começar a beber. Tu, porra, né? Ainda bem que eu parei. Mas eu falava isso. É só tu chegar num acordo, já sai antes combinado. Ó, a partir eu tomava do café dia, antes, tá? Eu abro os trabalhos, pronto. Não, mas KG, quando tu chegou, essa frase e deve irritar a mulher também até esse dia. Abre os trabalhos. Vou abrir os trabalhos. Mas o que é a experiência de um homem que diz, é só tu deixar combinado. Depois do meio-dia eu vou começar. Não, na verdade é o seguinte, isso vem do início, tá? A mulher, quando conhece o cara, já sabia que ele tomava uma cervejinha, mas não, você não vai encher o saco depois. O cara depois. Esconde da mulher que é alcoólatra. Não, não, não. O cara chega na mulher bêbado. Não, a mulher chega que na mulher esconde bêbado. Quem realmente ela é. Os dois escondem. Os dois escondem. Parabéns, Porã. Ô, doutor Alceu. Pois, o Grêmio vai jogar contra o Oratório do Amapá. É esse aí. Forte time do Oratório. O Nadson Freitas mandou aqui. Como é que eu não tô nesse time aí? É, Oratório. É verdade, filho. Vamos seguir em frente. E aí? Reclamar que o cara vai ali jogar o futebolzinho e não tá dando atenção pra ela. Ah, tu não tá dando atenção pra mim, tu só não para de jogar. Isso irrita. Larga a bola um pouquinho. Bola. Larga a bola, me dá atenção aqui. Isso irrita o cara. Encher a paciência porque não colocou de novo o protetor solar. Aí eu retiro da lista. Eu retiro. Mulher, toda vez que a mulher falar, passa o protetor, tu vai lá e passa. É. Então. Agora não faz, né? Aprendeu. É, tem que passar o protetor. Tem que tirar da lista. Não tem mais o que fazer, cara. Na boa, o sol vai te queimar. Eu fui de bermudinha, camiseta e tomei o torrão. A gente já se queima vida. Naturalmente, o sol queima mais, né? Mulher, irrita o homem ficar espremendo espinha nas costas, na areia, na frente de todo mundo. E atrás das orelhas. Pelo amor de não, Deus. E ainda diz, esse aqui saiu inteiro, olha. Olha que nojo isso aqui mostrar. Que tu guarda não, dentro mostra, de ti. E mostra. E vem a frase, unha, olha né? Que nojo esse aqui. Mas, mas por que tá mexendo sim, então? É. Mas é lindo, é estourar é pra tirar da pessoa. Eu gosto de estourar no espelho do elevador. Meu é isso aí. Deus. Eu vou deixar, tem mais três aqui, eu vou deixar dois pro final. Tem um, mas não dá um nó direito no biquíni e ele ficar caindo no mar. Ah, isso aí, isso aí. Era isso, só um pouquinho. Não, por favor. É falta de senso. É. Já contei aqui numa babá nossa que foi, entrou no mar pela primeira vez, né? Deu de cara com a primeira onda da vila dela e os dois tetos ficaram pra fora. Ela ficou pulando dois, o quê? Feliz a vida com o mar e eu gordo olhando assim pras tetas dela, cada um pra uma. E nós olhando assim, tá, de avisa, a gente não avisa. A gente avisa, não avisa. Não avisamos, ficamos aí. Ela com as tetas, e ela tá sendo uma... Ai, arrumou assim. Que eu gordo, banhos muito demorados. Geralmente é empregada, é isso aí que faz. Pra encerrar a lista das coisas que irritam os homens, atenção, mulher, tem duas coisas que realmente irritam. Deitar de costa com o bumbum, a bunda virada pra cima. Mas como é que a mulher como assim, cara? Tem outro jeito. Tá na lista aqui. Tá na lista. Eu não tenho culpa. Eu tô lendo a lista. Eu só tô lendo a lista. Não, mas aí tem que fazer. Senão a mulher fica um napolitano, né? Só na frente. Isso aí tem que fazer. Maurício defende porque ele faz, né? Nós mesmos falamos aqui no primeiro bloco que o Maurício... Não, tem que fazer. Eu, por exemplo, na semana passada, o Rodaico falou assim, tu vai pra praia, tu vai fazer uma matéria, que tu vai entrevistar as gurias, perguntando, a patrola, perguntando como é que os caras devem chegar nela na areia. E ela assim, só vai nas bonitas. Não era nada disso a pauta, já inventou. Só vai nas bonitas. Eu fui só nas bonitas. E todas elas, como é que eu avaliava se elas bonitas? Elas que estavam com a bunda pra cima. Pra dar uma olhadinha na bunda. Critério era aí. E aí entrevistava. Em breve, nesse verão, no Patrol. Muito bem. E pra encerrar a lista de coisas que irritam um homem na beira do mar, a mulher quando faz qualquer comentário positivo sobre o salva-vidas. Abraço pro cavalinho lá do Pinhal lá. Cavalinho, cavalinho. Cavalinho, cavalinho. Sabe como é que ele é chamado na praia? Já andou na garupa? Cavalinho do mar. Marinho. O Rude e o cavalinho, eternos salva-vidas da praia do Pinhal. Eternos? Sim, os caras. Com quantos antão? Não, quando eu ia pra lá era eles, deve ser eles ainda. O cavalinho já salvou mais vida que tu, né, Porã? Com certeza. Não, mas o Porã é um cara bacana pra salvar vidas. Já salvei muitas vidas também. A ceguinha, já atravessar a ceguinha. Já acabei com muitas vidas também. Meu. Que é isso, mesmo? Porã? Mas salvei mais do que acabei, por isso tô no vamos, saldo positivo. Vamos, Cajezinho, vai. Salva o Porã. O promotor diz o seguinte: e a que distância o senhor se encontrava da cena do crime? E a testemunha? É, 19 metros e 57 centímetros, senhor. Porra! Sim, mas e como pode o senhor saber isso com tanta precisão? É que eu fiz assim, eu voltei lá no local e medi porque eu tinha certeza que algum idiota ia fazer essa pergunta. Uma piadinha, vai! Piada do pobre! Apoio! Água mineral, Ingá! Pediu Ingá, Ingá tá aí! E aí na mesma audiência o juiz pergunta pro réu assim, o senhor não trouxe o seu advogado? E aí o réu, não, meritíssimo, eu não tenho mais advogado, eu resolvi falar a verdade. Pai! Que isso, cara. É, fica... Uma piada, um protesto social contra a classe dos advogados ruins, é que tem vários que são legais, né? Tem alguns que são legais. Tem poucos, assim. Tu acha? Não, eu acho que tem muitos legais, cara. Tem uns legais, tem uns legais. Muitos legais. Não tem advogado. É como radialista, tem muitos legais, muitos não legais. Acho que é o contrário, radialista tem muitos legais e alguns... Não, tu te engana. Não, radialista tem muitos aliás, pobres. Aliás, deixa eu mandar um abraço pra um cara que agora começou a trabalhar, né? A maioria dos radialistas é pobre. Pobres, né? Isso sim. Isso é consenso, né, gente? Sim. Ah, então tá. Deixa eu mandar um abraço pra um cara que agora sim começou a trabalhar, tá. O Ki Fornari. Ah, é? Agora é comunicador, porque surf, ver se vai ter onda ou não, não é trabalho. Desculpa, que isso, trabalho. O escritório na praia tá sempre na área. Então agora sim o Ki Fornari é um trabalhador. Aí a remessa assinou a carteira dele, agora tá tudo certinho. Começou a vida do Ki Fornari como comunicador. E aí, Rodaiquinha, o que tem aí? A Ritinha de 5 anos acorda às 4 da manhã e pede pra mãe. Que amor! Mamãe, por favor, conta uma história pra mim. Calma, filha, daqui a pouco teu pai chega, conta uma história pra ti, outra pra mim. E a frieza da mãe. A frieza da mãe, calma, filha. Daqui a pouco o pai chega e conta uma pra ti e uma pra mim. E a Grezinha podia responder, mas eu quero ouvir a mesma tua, mãe. E a mãe, não, minha filha, isso não é pra ti. E aí, Porazinho, ó. Piada velha. Piada velha do Porã. Apoio. Casa dos Toldos. Cobrimos qualquer oferta. A piada de médico. Boa, boa. Legal brincar de médico, né? Consigo, é? Né? É, nunca brinquei de médico. Eu brincava muito, sabe? Meu filho de 3 anos, ele quer ser médico. É? Eu dei um kit de doutor pra ele no Natal. Ah, tô ligado naquele kit. Pra examinar as guriazinhas. Sujeito vai ao médico pra exames de rotina. O médico, depois de ver o histórico clínico do paciente, pergunta: fumas? Fumas. Um pouco. Fumos. Tem que parar de fumar. Bebes? Bebe. Um pouquinho. Tem que parar de beber. Faz sexo? Opa. Um pouquinho. Tens que fazer muito, mas muito sexo. Esse é o único remédio que vai ajudá-lo. O sujeito vai pra casa, conta tudo pra mulher e imediatamente vai tomar um banho, né? Toma um banhão, a mulher se enche de graça, esperança, se enfeita, se perfuma, põe lingerie sensual e fica à espera. O sujeito sai do banheiro, começa a se arrumar, se vestir, se perfumar e a mulher surpresa pergunta: aonde tu pensas que tu vai? Tu pensa. Ah, que tu não ouviu, não entendeu o que o médico disse aí? sim, mas eu estou aqui prontinha. Ah, ô Neide, lá vem tu de novo com essa mania de remédio caseiro. Remédio caseiro eu não quero mais. Remédio caseiro não. E aí, tá, Amaral? Todo todo mundo esperando, ansioso pelo planeta desse ano. Meu Deus do céu, já tá chegando. Agora é fase de preparativo. Convocar a galera, passar na Renner pra comprar o ingresso e conferir a coleção Planeta 2012. Olha, as roupas tão iradas, vão deixar a galera com muito estilo nesse planeta. A gente aqui já garantiu o nosso. E olha só, pra quem levar duas peças da coleção, o shortinho e a blusinha, a bermuda e a camiseta, rola um desconto de R$10 na compra do passaporte. Olha! Do então tu vai que com é a barbada, né? Peças. Comprar o passaporte pra curtir os dois dias, né, velho? Te joga e curte com a coleção Planeta Atlântida Renner, totalmente irreverente. Totalmente demais, totalmente irreverente. Olha só, serviço de utilidade pública, nosso ouvinte que pede pra não ser identificada, ela manda aqui o seguinte e-mail. Oi, amigos do Pretinho, tenho um namorado em Pinhal e estou escrevendo para que seja feito um alerta. O feriado e depois o verão, ela escreveu antes do fim do ano, tá? Tá chegando e muita gente ainda tá indo pra praia, já tá indo pra praia pela RS-40. Junto à ponte em Capivari do Sul tem um acampamento indígena, onde muitos índios estão com tuberculose. Sei porque tenho amigos que trabalham na FUNASA e me falaram, me comentaram. Qual é o risco de contágio ao pararmos no acampamento? Quem poderia nos orientar? Pergunto porque muitos acabam parando para comprar os produtos indígenas produzidos ali, orquídeas, cestos e tal, ou até mesmo levar alguma doação para os índios lá, e os caras têm que parar. Aí ela diz, o índio dá aquela tossida na tua cara. Isso. Acho importante fazer esse alerta para que as pessoas tomem cuidado ao entrarem em contato com esta população, cara, ou mesmo que evitem este contato. Eu pensei que era um e-mail que ela ia falar assim, ó, cadê as entidades pra gente ir lá na tribo dos índios? Lá, evitar os índios, né? Não, ela tá falando, olhem, abre o olho com os índios. Não parem pra comprar. E a humanidade, cara, 2012 é o ano que nós vamos mudar. Não, peraí um pouquinho, tu não entendeu. A minha primeira preocupação é curar eles. Ela quer saber qual é o risco que a pessoa pode indo lá. Sim, ela tá preocupada com ela, não com ele. Mas ao mesmo tempo é um serviço de utilidade pública, cara. Não pare mais pra comprar nos índios. Porque falando aqui, talvez as entidades que atendem esses índios vão lá. Mas é isso que eu pensei que ela queria. Não, tu desce com uma máscara, me dá aquele ali, ó. Desculpem, mas o Potter tem absoluta razão no que ele tá dizendo. Não abre o vidro do carro. O procedimento dela de mandar o e-mail pra cá tem que ser de pedir que socorram essas pessoas, que atendam essas pessoas, por consequência, isso tem gerado... Tuberculose é feio, eu vou falar a frase que o Potter mais gosta de ouvir. O Potter tá certo. Tá certíssimo. Parabéns. Eu me permito discordar, porque de certa forma ela está fazendo um alerta, ela está pensando sim naquela... Olha a situação, tá? Ninguém sabe que os índios lá estão com tuberculose. Ninguém sabe. Ela não avisou, ninguém sabe. Aí as pessoas vão lá comprar vime, comprar cesto de vime, comprar orquídea, comprar não sei o quê, vão dar uma doação para os índios. Saem de lá, sei lá, 1000 pessoas pararam lá, 500 saíram de lá com o vírus da tuberculose, tá? E aí levam este vírus para suas comunidades, para dentro da sua casa, para dentro do seu colégio, do seu trabalho e tudo mais. Cara, ela tá fazendo um alerta aqui pra nós, ela tá prestando um serviço. Não, mas tá certo, é que só a forma de dizer é que tinha que ser o contrário, né? É isso que o Potter falou. Primeiro, olha, tem uma tribo de índios, babá, infectados, com tuberculose, aquilo que a saúde pública deu um jeito, as entidades governamentais, por quê? Porque além de estar sendo ruim para eles que estão ali da tribo, etc., está fazendo que contamine pessoas que param ali para comprar o cesto, para isso. Tem que cessar o foco, né, cara? Porque senão as pessoas vão continuar parando lá. Não é todo mundo que ouve o Pretinho que vai deixar de... Ela tá nos ajudando aqui, né? E olha, ela encerra assim, ó. Muitos acabam parando para comprar... Acho importante fazer este alerta para que as pessoas tomem cuidado ao entrarem em contato com esta população, ou mesmo que evitem este contato. Não, e agora vai virar ponto turístico. Olha os índios com tuberculose. Mas a população fecha o vidro. Socorrida. Maurício é demais, cara. Os índios têm que ser socorridos para que outras pessoas... Não, não, não. Mas o nosso apelo, que já que é o apelo triste, dela, né? Fica o nosso apelo. Será que o novo centroavante do Grêmio, Moreno, não tem tuberculose também? Que é índio, né? Aí antigamente tinha aquele hospital na Zona Sul que eles botavam as pessoas com cancemíase, lepra, né? Não podia encostar na pessoa, né? Parece que é aquelas coisas... Tá, não, mas vamos fazer um negócio na sua casa. O apelo tem que ser para as pessoas irem tratar. Ergue os muros ali pra tua casa, tu escuta a tua casa, tu tem um vendedor e a tua casa, tua, Rodaica, teus filhos, todo mundo com tuberculose. Aí eu mando e-mail pra cara, assim, olha só, a casa do Fetter lá, tá todo mundo com tuberculose. Não, vai lá. Ninguém chega lá. Chega perto. Cuidado lá com a família do Fetter. É. Eu tinha que mandar um e-mail e falar assim, ó, gente, vamos ajudar o Fetter, vamos curar do mas tá intrínseco no e-mail dela isso, cara? Não, não, mas então vamos fazer um alerta aqui pro pessoal da saúde do estado do Rio Grande do Sul. Eles não estão ouvindo Pretinho. Saúde, eles estão ouvindo Pretinho. Tem uma tribo de índios na estrada, ali em Capivari, que os caras estão com tuberculose. Vai lá dar uma assistência pros índios. Boa, Porã. Né? Por favor, faça esse serviço por toda a comunidade. Esse seria o meu e-mail. Tá que bom? Todo dia é do índio, como né, vocês gente? São bons, cara. Mas não, agora que privilégio conviver com vocês. Ela fez, ela teve uma atitude não bonita, tá porque ela tá disso, preocupada cara. Com as pessoas. Era que dia lá, de mas... índio. Essa música é do Benjor. Não era da Baby? É Baby Consuelo. Não, não. Ah, mas ela cantava. Era do Ben Jorge, então. Essa música é do Jorge Ben, cara. Não é do Tim Maia? Não, é do Testosterona. Curumim. Teve um troço. E fica a dica, né? Você que tá com tosse aí, por qualquer que seja o motivo. Tem um tosse tem qualquer motivo de tosse, né, cara? Bota a mão na boca quando for tossir, né? Não tem vacina. Pra faz uso da educação que tu recebeu em casa e bota a mão na boca quando for tossir. Vamos botar a mão na boca. Era isso, estamos encerrando o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Uma tosse seca, Magnata. E até aqui viemos com Coca-Cola. Neste verão, abra felicidade no volume máximo. Abra felicidade com Coca-Cola. Nova skin, um cervejão. Acho que eu vou morrer dessa tosse, Magnata. Se beber, não dirija. Ofertas da Vivo no verão Colombo. O melhor do verão pra você curtir sem parar. Aproveite. Panvel, é você sempre bem. Não segura, solta. Cara, eu tô morrendo de rir com vocês. Cara, vocês são ridículos. Olha só, eu tô passando mal de tanto que eu tô dando risada, cara.